5489, boa tarde, número 2, um ponto espera aguardando. Boa tarde, aguardando. 6290, continue via Alfa. Alfa, após estar ingressar Juliette até o portão 05, 6290. Alfa, Juliette, 05, até 6290. Autorizado o táxi, me chame para ingresso, pista 107, Alfa Vita Juliette. No táxi, M1, 7, 3, 2, 30, Aracanã. 3661, aprovado o táxi, via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera, torre em 1 no 8, esse momento, ajuste no 0 no 2, bom voo. Parte principal, Indy Alpha, 2386, e 1 no 0 no 2, 361. Boa tarde. Solo, Salvador, muito bom dia, 35626, lembrou? 5626, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 626. Colar de voo no 1-2, está aqui, 1-0. Trip 5489, após a rolagem do banho da Gol, ali mantém na 1-0. Após a rolagem, ali mantém o trip 5489. O 924 decolou aos 12, controle sinal 35. 35, 924. Para o táxi do TAR 3805, nós temos a bordo 165, a autonomia 3,50 galeão. Parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 1-0, lá torre 1 no 8, décimo meio, ajustado no 0 no 2, bom voo. Índia e Alfa, no ponto de espera, desde o meio, obrigado. Solo, TAM 3144, dia de 3 para o apoio de funcionamento. Portão 3, aguarde, aguarde, estou com a aeronave taxiando nesse setor, 3144. 3144. 5489, vento no 30 graus, 12 nós, livre decolagem, 10. Gol no 333, ali mantém pista 10. Após o Airbus da companhia retaguarda Vivrar, está autorizado no 3, chama o táxi. 7, após o Airbus da companhia, autorizado o PUT, reporte para o ataque da 3-1, alfa-4. Estou trip 5489, decola Airbus. Trip 5489, contato radar, sua para nível de voo 200, sede Arbo Elefa. Trip 5489. Copiado, Alfa Vitor Juliette alinha e mantém na 107. Número 5 na escuta. Estão 3805, já na escuta da Torre? Tá, mas eu vou mudar 3601, né? Sou ciente, número 1 no ponto de ferro, boa tarde, 3661. O TAN 3805, fundo número 2, está na escuta da Torre? Afirmativo, cara. Muito boa tarde, teria condições do seu taxiar só um pouco mais à frente? É, um pouco mais. Obrigada. Uno 333, vento 130 graus, 11 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, vou 1-3-3-3. Então 3661, após a rolagem do Boeing, na Gol, a Lima tem na 10. A Lima tem 10, 3661. Trip 5489, voada presente, eleva. Da presente, vou Elefa, trip 5489. Autorizado, Elefa, grato, 5489. Copiado, Alfa Vitor Juliette, se eu irá decolar e após irá manter espera no setor sul do aeródromo, aguardando para o cruzamento, ok? Nós temos uma sequência de mais 3 aeronaves que irão decolar da 10 com curva direita, então irá completar, no caso, na saída do seu, que será no corredor fóssil. Então, informo ventos de 1020 graus no 1 nós, em livre decolagem da 17, preparando espera no setor sul, o Alfa Vitor Juliette. 5 Bono 333, decolou aos 19, chama o controle 1935, bom voo. 1935, senhorita, boa tarde, 1333. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1333. Bono 333, contato radar, sou para nível de voo 360, saída da Euleda Brigue. Da Euleda Brigue, direto 360, 1333, obrigado. Primeira Alfa, confirmando 1000 pés, qual setor que vai afastar? Tá? 20 milhas aprovada, colono 7, curva pela esquerda em correção com a torre para o cruzamento do campo. Acionado 0171, controle opere 1 no 9.35 e a torre 1 no 8.6. O Alfa Vitor Juliette, faça curvas à direita, ok? Curva à direita. No 0, no 2, bom voo. Solo já 3, zona 4, 4 para o saque, com 112 a bordo, sem fora de gente, alternativa 1 pessoa. 44, táxi aprovado, Indy Alpha, até o ponto de espera 1-0, lá torre 1 no 8, décimo ao meio, ajuste 1-0, 1-0, 1-1. 7-0 no 1, autorizado via Alpha e Índia. Foi para Indy Alpha, para o ponto de espera 1-0, torre 118, 3-1-4. No chama 1935. Autorizado, chama controle 1935, bom voo. Boa tarde, obrigado. Alfa Vitor Juliette completando curva à direita, autorizado o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre. Vai cruzar o aeródromo sobre a vertical da torre, Alfa Vitor Juliette. 443. 5443, vou acionar. Tan 3661, mantenha 0264. É, confirma, agora é para retornar 0264? Confirmativo. 0264, 3661 pode apagar coral? Tan 3661, contato radar, está presente voo e coral. Presente coral, 3661. Bono 333, representa voo e Libra. Ah, livre acionamento, chame táxi. Bono 333, representa voo e Libra. Direto Libra, obrigado, 1333. Alfa Vitor Juliette, mantém na proa, aguardando transferência com controle. É na tua proa, aguardando. Comandante PSF, controle Alfa Victor Juliette. Juliette, na Prose, buraquinho, chama o controle 1935. Já na Prose, buraquinho, chama o controle 1935, Alfa Victor Juliette. 3144, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, tá 3144. Tá 3805, decolou as 25, controle 1935. 1935, até a próxima. Juliette. Patango, Alfa Victor Juliette, mantém as condições visuais no corredor forte. Manter as condições visuais no corredor forte, Alfa Victor Juliette. Da 3661, da presente, voe o COV. Da presente e o COV, da 3661. Lembra Alfa. Livre táxi, me chamando no ponto, espera confirmando, vai prosseguir no corredor forte. Vou para o nível de voo 340, saída da Elba. Subindo para o 340, posso voar Leda direto? Vou da Elba, presidente. Da Elba. Hermes. Está no número 7. Para 3005 no portão 7 é aprovado, sim, táxi. Bom, 1-3-3-3, chame Recife, 1-2-5-1, alterna, 1-3-3-2-5. 2-5-2-5, 1-3-3-2-5, 1-3-3-3-3. Torre? Oscar Hotel Kilo no pátio 5, tá livre acionamento, chame táxi. Consiga estar 3661. É possível coordenar com o controle de Delta, por direta de Delta para tráfego visual? Aguarde. 353144. Controle da 3144, boa tarde, decolado, passa 2.200 pés, perfil da Momo. TAM 3144, contato radar, flua para o nível de voo 370, saída Momo, frote. Sabão 370, Momo, frote, TAM 3144. TAM 3661, autorizado, vamos lá pro DNDB, Guilherme. Pronto, DNDB, Guilherme, 3661, obrigado. Falou. Salvador, bom dia. Boa tarde, Oceaner 61, no 6213. Que chamou? Oceaner 6213, sente da informação Papá no 05, autorização Galeão. Sente Galeão, a 360 já aprovada, rota de UPS 10. Está aprovado Galeão, decolando a 10 com rota pela direita, antecida da El Leda, após Leda voa Bridge, a Intercept Aerovia, e a UPS 10 e segue conforme o plano após. 5505 transponder, controle opera em 199.35. Oceaner 62, 13, aprovado 360 para o Galeão. Via Perzulu 10, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta Perzulu 10 e vou conforme o plano. 5505, outro não se ponde, 6935, controle. Confere, chega o controle para o puxa, acionando 05. Chama na puxa, acionamento 62, 93. Salvador, Oceaner 62. 315 acionado, pronto para o táxi, nosso POB 8 de 170, alternando Galeão, autonomia de 4 horas. Principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera Torre 1 no 8, décimo meio, ajuste 10, 12. Ok, estado 10, 12, para o táxi e a parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera acima da Torre 286, muito obrigado. Salvador, Oceaner 6142, com informação papá para cópia recife. 350, tá pronto, cópia? Afirma, senhor. Salvador, melhor terra do mundo, aprovado. Recife 350, aerovia via 358, decola no 0, curva esquerda. Subida Pucajamo, transição Caju. 5477, transponder. Controle opera em 199, decimal 35. Terra 42, autorizado Recife, via 350, via 358, decola pela 10, curva esquerda. Pucajamo, Caju é a transição. 5477 transponder, controle do nosso 35. A posição é a número 4. 04, vai principal, chama o quanto ponto para o posto acionar o 6142. Plano 3154, autorizado chegada ao mar e desça para o nível de voo 050, presente voo ITAP. Autorizado ingresso, SAMI alinhado e pronto, indo na primeira alfa. Chama Recife, 125, decimal 1, alternando, 133, decimal 25. Ok, a secundária é 13325, a primária é 1251. Afirmo. Obrigado. M61 no 54 milhas, sudoeste de Uber, Salvador, Chamilhéu, em 120, décima 1, com serviço radar terminado. 201, voltando, 361, no braço. Boa tarde, Lima, mantenho no zero. Mantenho no zero, Oceaner 63. Voltaner 63, 15, livre decolagem 10, vento 120 graus, 11 nós. Decolagem da 10, Voltaner 63. Copiado 5 a bordo, está autorizado o táxi, me chamei para ingresso, pista 107, Oscar Hotel Kilo. Copiado, em 19 Alfa, aguarde para decolar. Posição aguardando. Azul 41 no meio, aciona identificação, autorizar a chegada da Mari, desça para o nível de voo 060. Consulte ao 040 060, azul 41 no meio. 040? 60. 60, 041 no meio. Boa tarde, Oceaner 63, 15 decolado no perfil da subida Arbor. Oceaner 6315, contato radar, sul para nível 360, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa no 360, Oceaner 6315. Oscar Hotel Kilo, autorizado, ingresso 17, me chama em cabine ser alinhado e pronto. Em 19 Uber Alpha, curva à esquerda de imediato para o cruzamento do aeródromo, aguardando transferência para o controle. Curvando à esquerda para cruzamento de imediato, aguardando transferência, em 19 Uber Alpha. Confirmo agora 10111. 10111, vamos para o Brasil. Torre Salvador, o Índia Novemeral foi efetuando o cruzamento do campo. Copiado, aprova o buraquinho. Oi. E chama o controle na frequência 119.35. Chamada a frequência 119.35. Aprovo o buraquinho, 1 de novembro, obrigado.